Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento: conheça e acesse jardindacerveja.com.br 3574-5556, Rua Santos Dumont, 274. E uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, para a Embratur entre março e agosto deste ano, com visitantes estrangeiros, mostrou que Foz do Iguaçu foi a terceira cidade brasileira mais visitada por turistas de negócios e eventos, atrás apenas do Rio de Janeiro e de São Paulo. No último estudo da demanda turística internacional, baseado em dados de 2012, Foz tinha ficado na sétima posição. O estudo também foi divulgado esta semana pelo Ministério do Turismo. Segundo a pesquisa de impacto econômico dos eventos internacionais realizados no Brasil, feita pela FGV, as cidades mais visitadas por turistas estrangeiros de negócios e eventos foram Rio de Janeiro, com 33,2%, São Paulo, 16,7%, Foz do Iguaçu, 6%, Manaus também com 6%, Belém, 4,5% e Salvador, 4,4%. Dos entrevistados, 67,6% estiveram no Brasil pela primeira vez e 60% dos que já visitaram o país estiveram aqui em razão de negócios e eventos. As cidades mais visitadas na viagem anterior tinham sido Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Salvador e também Foz do Iguaçu. Em relação à cidade sede do evento no qual eles participaram, 74% dos entrevistados disseram que ficaram com uma imagem positiva, 92% avaliaram como boa ou regular a receptividade dos profissionais locais e dos moradores, e a maioria também disse que pretende voltar ao Brasil, 38% dos quais dentro de no máximo 2 anos. Em 2013, Foz do Iguaçu subiu no ranking da ICA, a entidade que classifica as cidades que mais recebem eventos internacionais no mundo. Em 2012, Foz ocupava o 5º lugar e subiu para o 3º em 2013, atrás apenas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nesse ranking, que é liderado pelos Estados Unidos, o Brasil está entre os 10 países que mais recebem congressos e convenções associativas internacionais. O setor de eventos vem sendo, nos últimos anos, foco do interesse de investidores, intensos investimentos feitos aqui em Foz do Iguaçu por parte da hotelaria e das empresas que atuam na área de logística, turismo de negócios e eventos, que é considerado um dos ramos que mais gera receita no destino receptor. Participe do CBN Turismo, interaja conosco, o e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz e também nosso endereço, nosso site na internet, cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 18 de outubro de 2014. Bom dia! Ecomuseu de Itaipu completa 27 anos e abre 13 exposições de arte aos moradores e visitantes da fronteira trinacional. Fundação conclui anteprojeto do futuro mercado municipal da Terra das Cataratas. Devido ao período eleitoral, Conferência Municipal de Turismo é transferida para o mês de novembro. Virada Cultural terá shows da banda Ira e do músico Arnaldo Antunes em Foz do Iguaçu. Projeto Trilha Jovem realiza a feira para expor atrativos turísticos aos moradores da fronteira. 11 horas e 12 minutos, CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento: a melhor picanha na pedra de Foz está no Jardim da Cerveja. 3574-5556. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. 11:17 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A temperatura neste instante está na casa dos 35 graus. Pois é, tempo meio que nublado em várias regiões da cidade. Isso dá uma amenizada no calor, mas não se anime muito não. Para o dia de hoje, temos aí mais uma vez a persistência deste clima quente aqui na fronteira. Ontem tivemos a maior temperatura do ano em Foz do Iguaçu, 39,7 graus oficiais, mais de 45 de sensação térmica à sombra. Previsão para hoje inclui pancadas de chuvas isoladas no período da tarde e também no período da noite, máxima de 38 graus e ventos entre 21 e 28 km por hora. Para amanhã, domingo, tempo parcialmente nublado, com possibilidade também de pancadas de chuvas, mínima de 24, máxima de 35, e vento que pode chegar a 50 km por hora. Atenção quanto a este fator. Segunda-feira, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas, e aí sim queda na temperatura, mínima de 20, máxima de 26 e maior probabilidade de ocorrências de chuvas. Temperatura volta a subir na terça e na quarta, passando novamente dos 30 graus, enfim, esta primavera com cara de verão aqui na Tríplice Fronteira. Os aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens, isso tanto em Foz como também em Puerto Iguaçu e na região metropolitana de Ciudad del Este. A 277 movimenta maior no sentido Foz do Iguaçu, mesmo a esta hora em que diminuiu um pouco o fluxo na rodovia. Na Ponte Internacional da Amizade, fila dupla, congestionamento para quem vai em direção ao Paraguai, para quem vem do Paraguai em direção ao Brasil, tráfego tranquilo. Ponte Tancredo Neves com lentidão apenas na passagem pela aduana de Puerto Iguaçu. Na BR-469, que dá acesso as cataratas e também o aeroporto, movimenta maior no sentido Parque Nacional do Iguaçu. E nas cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento do Rio Iguaçu é de 1 milhão e 500 mil litros de água por segundo. Vazão normal para essa época do ano e garantia de belas fotos ali no parque. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos. Lembrando que a visitação é gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. Inaugurado em 16 de outubro de 1987, o Ecomuseu de Itaipu, que foi o primeiro ecomuseu da América Latina e também o terceiro no mundo, celebrou na última quinta-feira seus 27 anos em Foz do Iguaçu. A data foi marcada pela abertura de novas exposições, como nos conta o repórter Eli Silva. Para marcar o aniversário de 27 anos de criação do Eco Museu de Itaipu, foi aberto nesta quinta-feira a exposição Poti, Poeta do Traço, do artista paranaense Poti Lazzarotto, que traz novamente o tema Trabalho para o Espaço. As cerca de 130 obras do artista enfocam o trabalhador e as profissões. A mostra substitui a exposição Trabalhadores, do fotógrafo Sebastião Salgado, que ficou 4 meses em cartaz. Além de Poti, outras duas mostras vão estrear no Ecomuseu, como nos explica Tatiara dos Santos Damas Ribeiro, que é funcionária do Ecomuseu e fala a respeito da programação de aniversário. São 3 exposições, todas ligadas bastante com a cultura local, né? Já para comemorar os 27 anos do Ecomuseu de Itaipu, né? Então, a gente tem uma exposição de um artista muito querido, reconhecido na cidade, que é o Haroldo Alvarenga, né? Que volta a ser exibido aqui no museu nesses 27 anos. Temos também uma exposição do Beto Cândia, né, que fez toda uma série de aquarelas sobre Foz do Iguaçu, então de pontos turísticos, históricos, identitários também dos grupos étnicos da cidade. E também uma exposição em parceria com o Museu Oscar Niemeyer de Curitiba, que retrata as obras, desenhos e gravuras do Poti Lazzarotto, né, que é um grande artista de renome nacional, mas um dos grandes expoentes paranaense. A comunidade vai poder acompanhar essa exposição até que dia? De 17 de outubro, né, a partir de amanhã, até dia 8 de fevereiro de 2015, de terça a domingo, das 8h30 da manhã às 17 horas. Moradores de Foz do Iguaçu e dos 29 municípios da BP3 não pagam, mas tem que comprovar residência, né, ou com título de eleitor ou comprovante de residência, e retirar a entrada no centro de recepção de visitantes. O funcionário mais antigo do Ecomuseu, Davi Mora de Rezes, com 20 anos de casa, fala a respeito do grande prazer que é trabalhar no Ecomuseu. Na verdade, eu comecei aqui como carpinteiro, hoje, aí foi mudando, auxiliar de manutenção, fiscal de manutenção, e fui subindo, cheguei a ser auxiliar administrativo. E hoje tem uma outra função que eu não sei ainda. Mas eu me sinto aqui, assim, eu faço tudo. Por exemplo, esse galpão aqui eu que fiz. Há quanto tempo já de Ecomuseu? É, 20 anos. Tenho 20 anos de Ecomuseu. Eu sou um dos mais velhos agora, nesse momento, eu sou um dos mais velhos de Ecomuseu. Muita transformação daquele tempo, quando o senhor chegou aqui e agora? Ah, muita transformação, nossa. É coisa assim, muito bom, né, a gente trabalhar aqui, porque nunca tá parado, sempre a gente tá reformulando, tentando a melhorar cada vez mais, e agora vamos construir mais uma parte do Ecomuseu, do acervo. Então a gente nunca para, sempre tentando a renovação das coisas. Quer dizer, o Ecomuseu tá completando 27 anos e só o senhor tem 20? Só eu tenho 20 anos de casa. Satisfação de trabalhar aqui? Ah, eu sou muito feliz. Eu me sinto muito honroso trabalhar nesse lugar aqui, porque começa assim pela minha gerência, tudo, a gente é uma harmonia, sabe? Nós temos aqui uma harmonia, é uma família. Para a CBN Foz, Eli Silva. 11 horas e 23 minutos e também sobre o aniversário do Ecomuseu, eu conversei nesta semana com a Tatiara Damas, ela que é gestora ali do espaço, a respeito do próprio conceito de Ecomuseu e também o significado dessas quase 3 décadas de atuação do museu na fronteira. 27 anos do Ecomuseu, né, de trabalho com a comunidade, sempre apoiando e estimulando a cultura local, né, então pra gente tem sido muito, muito gostoso chegar nesse momento, trazendo ainda mais essas exposições, né, para comemorar mesmo esse momento com a nossa comunidade. E já são quase 3 décadas de trajetória aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Antes até de falarmos destas exposições, vamos falar a respeito do trabalho permanente que é realizado pelo Ecomuseu. Ecomuseu, que é um conceito que vem do francês e que significa, grosso modo, algo como museu sem paredes? A ecomuseologia, ela tem sim sua origem na França e ela está ligada à questão da museologia social, à museologia comunitária, o que a gente chama também de nova museologia, que trabalha com a questão do território, né? Então, é mais valorizado do que a própria peça e guardada e exposta no museu, mas de trabalhar ativamente na comunidade para que ela possa se apropriar do seu patrimônio dentro do próprio contexto, né? Então, a gente não considera assim, que uma peça ou algo patrimonial ele tem que ser deslocado ao museu para ser considerado patrimônio, mas que ele pode ser vivenciado no cotidiano da comunidade, né? Então, a gente faz diversas atividades educativas, pedagógicas e também de articulação e empoderamento regional para que a cultura, no geral, né, que envolve patrimônio natural, ou cultural, material e imaterial, para que ela tenha uma vivacidade, uma possibilidade de florescimento que, dentro desse contexto, seria a valorização do patrimônio de forma integral. Ou seja, mais do que simplesmente expor o patrimônio, mostrar, contar uma história, uma das intenções é justamente de que a comunidade, os moradores aqui da região possam vivenciar e também, de uma certa maneira, enfim, olhar no espelho refletido do Ecomuseu? Isso, né? Então, a gente tem aqui o núcleo de exposição, né? Onde as pessoas podem entrar em contato também com toda essa questão da ocupação do espaço, inclusive a construção do empreendimento Itaipu, né? Que está muito ligado à história local, também as representações regionais, né, dessa comunidade, dessa outra relação que se tem no espaço, por exemplo, com as questões ambientais, que são muito fortes na região, socioambientais, né, e também esses espaços temporários que são para trazer conteúdos que estejam ligados, né, tanto ao trabalho que é desenvolvido pelo Ecomuseu, ligado à sua missão, quanto também assuntos que sejam de interesse da comunidade, né? E temos, inclusive, nessas exposições, uma ligação bastante forte com a comunidade de Foz do Iguaçu. Das 3 exposições, 2 dizem respeito a artistas que retrataram paisagens, cenas, enfim, coisas da Terra das Cataratas? Nós temos 3 exposições que vão ser abertas hoje, né? Uma, especialmente, são aquarelas que retratam pontos importantes para a comunidade de Foz do Iguaçu, então lugares e símbolos da cidade, né? Então a gente tem apresentações desde prédios históricos, pontos turísticos, lugares representativos de etnias, né? Então como uma homenagem mesmo a esse centenário e essa a cultura da cidade mesmo, né? Aí também nós temos uma homenagem póstuma, né? Com uma exposição do Haroldo Alvarenga, né, com cerca de 50 peças, né, que é um artista muito querido da cidade, muito reconhecido. Então a gente também quis trazer de novo esse reconhecimento para esse artista local. E também temos a exposição do Poti Lazzarotto, que é o Poti Poeta do Traço, né, que é feito, a gente está trazendo em parceria com o Museu Oscar Niemeyer de Curitiba, que também é um artista paranaense, né? Então a gente quis, e um dos mais reconhecidos, né? Assim, inclusive não só no Paraná, mas no Brasil inteiro pelo trabalho dele, tanto com a arte moderna, os painéis, né, externos, que inclusive um deles a gente tem aqui dentro da Itaipu Binacional, e também pelo trabalho dele de divulgação das linguagens, dos conceitos modernistas, pela sua grande profusão de produção. E então a gente está muito contente de ter conseguido nesse momento, né, de comemoração e de trazer a reflexão, essa vocação comunitária do Ecomuseu de Itaipu, da gente ter conseguido unir assim, diferentes identidades, mas todas com uma ligação regional, né? Eu destaco aqui justamente que nesta semana, casualmente, as obras do Poti Lazzarotto foram declaradas como patrimônio cultural aqui do estado do Paraná, inclusive até o próprio painel do barrageiro que existe ali na usina de Itaipu, ou seja, um gancho perfeito para poder ir aí conferir as obras deste importante artista, né? Sim, veio a calhar, a gente sabia que estava sendo estudado pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, né, do Paraná. Mas, na verdade, assim, acabou sendo uma grata coincidência, né? Porque desde o início, quando a gente começou a estudar a possibilidade de trazer o Poti Poeta do Traço, já tinha a clara ligação com o painel que a gente tem hoje, né? Assim, desde há alguns anos, né? Mais de 10 anos, dentro da usina de Itaipu. Mas a gente ainda não sabia assim, se antes da exposição já teria saído essa definição da secretaria. E hoje já é oficial, né? Eles estão declarando tombamento, já foram informadas as instituições da maioria dos painéis externos e públicos, né? Tanto públicos quanto privados. Mais um motivo para comemorar, né? Que agora a gente tem um bem patrimonial tombado pelo Estado, também aqui em Foz do Iguaçu, né? Dentro da usina de Itaipu. Palavras de Tatiara Damas, gestora do Ecomuseu de Itaipu, sobre o aniversário de 27 anos do espaço, uma entrevista que está disponível no site cbnfoz.com.br. Lembrando que, além do Ecomuseu em Foz do Iguaçu, Itaipu mantém também um museu em Hernandárias, no Paraguai, é o Museu da Terra Guarani, que enfoca aspectos principalmente relacionados à história da presença indígena no Paraguai e na Tríplice Fronteira. Agora 11h30, repórter CBN. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento, a melhor picanha na pedra de Foz está no Jardim da Cerveja. 3574-5556. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 34 minutos, e com o intuito de divulgar os atrativos turísticos de Foz do Iguaçu, 60 participantes do projeto Trilha Jovem Iguaçu, do módulo Turismo e Atendimento, estão organizando uma feira turística na Terra das Cataratas. O evento acontece neste domingo na Praça da Bíblia, das 4 da tarde às 8 da noite. No local haverá atividades recreativas para as crianças, distribuição de mudas de árvores e também estantes com informações sobre os pontos turísticos da fronteira e, claro, será feito também um sorteio com cortesias para a visitação dos atrativos. Trilha Jovem Iguaçu é um projeto de turismo e inclusão social que prepara jovens de 16 a 24 anos para entrar, permanecer e crescer no mercado de trabalho no setor de turismo. O programa destaca-se na ultrapassagem de limites com o uso de técnicas específicas para a formação de jovens ativos, capacitados a atender às exigências da sociedade e também planejar a própria carreira. Foi aberta na quinta-feira no Centro de Convivência do Idoso, que fica na Praça da Bíblia, no Jardim São Paulo, região leste aqui de Foz do Iguaçu, a feira Sabores do Paraná, com exposição de produtos da agricultura familiar e entrada gratuita. A feira vai até domingo e inclui a venda de itens como queijos, salames, geleias, pães, bolos, bolachas, doces e conservas, além do artesanato direto do produtor para o consumidor. O horário de atendimento, hoje e amanhã, é das 10 da manhã às 10 da noite. CBN Turismo. A Fundação Parque Tecnológico Itaipu finalizou o anteprojeto do futuro mercado municipal de Foz do Iguaçu. Em entrevista aqui à CBN, o diretor técnico Cláudio Osaco e o gerente do projeto na Fundação, Márcio Tales da Silva, falaram sobre esta iniciativa. Segundo Cláudio, trata-se de mais uma etapa vencida para a concretização do mercado. Foi contratada uma empresa de arquitetura, dado que a gente recebeu o terreno da prefeitura, né, a cessão do terreno, pôde-se iniciar o projeto arquitetônico, né? Então essa empresa, ela, fizemos várias interações, várias propostas e tudo mais, e estamos numa fase de fechamento já dessa fase de pré-projeto, vamos chamar assim, um anteprojeto. E para que as pessoas possam até situar este mercado municipal, ele será construído numa área que foi doada pela prefeitura ali na região da Vila Portes, região onde era o antigo pátio do DRM? Exatamente. Praticamente uma quadra de 100%, em 10 mil metros quadrados de terreno ali. Exatamente aquele local, na rua José Maria de Brito. José Maria de Brito, quase esquina com a JK ali, que é uma área... Ficaria na terceira quadra, né? A partir da JK, uma área que inclusive está sendo alvo de um projeto de revitalização, né? Pretende-se utilizar aquela área, incluí-la cada vez mais no roteiro turístico? Exatamente. Então a vinda do mercado municipal para aquela região vai dar uma revitalizada mesmo, né? Uma movimentada realmente no... trazer mais pessoas para aquela região. Inclusive o SEBRAE tem um projeto específico, que é um projeto de revitalização de empreendimentos, né, que já está sendo escrito para acompanhar a implantação do mercado municipal, focado nos empreendimentos do entorno. Então o SEBRAE, o foco deles é micro e pequenas empresas, né? Então esses empreendimentos que já existem hoje ali, ou futuros empreendimentos que virão, vão ser alvo também desse apoio. Então são uma série de ações que vão dar realmente uma nova cara empreendedora para aquele espaço. Porque são, na verdade, vários desafios, né? O primeiro desafio propriamente dito é o da construção, né? De se levantar recursos, de se conseguir fazer a construção dessa obra. Agora, um outro desafio tão grande quanto, ou se não até maior, é a questão da gestão, né? Fazer Perfeito. Com que os negócios ali deem certo e também que a população compre essa ideia do mercado municipal. Exatamente, perfeito. Então, a preocupação inicial, assim, é de criar uma alma para o mercado, né? Você vê que grandes cidades... Em cidades turísticas, principalmente, tem o mercado como referência, né? Não só para o turista que visita a cidade, mas também como população mesmo. Foz do Iguaçu, de certa forma, a gente tem uma carência, né, de uma coisa parecida com o mercado, né? Então, às vezes as pessoas vão para a Argentina, vão para o Paraguai, mas não tem ainda um espaço onde você possa aproveitar um pouco mais de tempo. É uma proposta diferente de shopping center, né? Que até muitos iguaçuenses, né, vão ali a Porto Iguaçu, sempre falam da feirinha, exatamente, né, com uma nostalgia, isso. Até muitas vezes, perfeito, da feirinha. A ideia é que se tenha um espaço similar, não apenas de compra e venda, mas também de convivência, né? Exato. Exatamente. Inclusive, vários iguaçuenses já estão opinando, porque nós temos uma consultora do SEBRAE fazendo uma pesquisa com líderes, com empreendedores, para tentar captar qual é a alma do mercado municipal de Foz. Cada mercado municipal, em cidades como São Paulo, Curitiba, Rio, Belo Horizonte, enfim, cada um tem uma característica muito própria, né? E aqui, da mesma forma, nós precisamos entender qual é a característica própria de Foz. Nós sabemos, evidentemente, que uma delas é essa multiculturalidade que existe aqui, são 80 etnias, mas como é que isso se traduz no empreendimento do mercado, né? Então, esse trabalho já está sendo realizado, várias pessoas estão opinando e, evidentemente, nós vamos ampliar muito essa busca pela opinião da população de Foz. Nesse momento, nós estamos focando em empresários, porque nós precisamos justamente fechar o anteprojeto, que ele vai delinear o que é que estará dentro do mercado municipal em termos de empreendimentos, que empreendimentos estarão, que alimentação vai ser fornecida. Então nós temos buscado entender como o empresário aqui de Foz vê o mercado, como ele vê empreendimentos como o seu dentro do mercado, se eles se viabilizam ou não, e entender o que é que nós precisamos fazer para que o mercado viabilize esses empreendimentos que terão dentro, né? Nós estamos falando entre 100 e 120 empreendimentos que comporão o mercado municipal, né? Desde uma loja de decoração, até os restaurantes, até bancas de fruta, banca de vinho, de queijo. Isso que eu estava comentando agora há pouco, né, que tem ali na feirinha da Argentina, esse espírito nós precisamos criar aqui. Então nós já estamos ouvindo algumas pessoas e vamos continuar ouvindo por muito tempo, muita gente, né? Até para entender, assim, os anseios dos consumidores também de Foz do Iguaçu, né? Vamos até falar um pouco até da gestão deste espaço, porque o terreno, como dito, era um terreno que foi cedido pelo município. Existe participação de Itaipu, existe participação da Fundação Parque Tecnológico. Foi feito até um acordo para que a Fundação PTI faça a gestão deste mercado, não só da construção, mas também futuramente da exploração. Como é que foi definido isso? Exatamente. Esse projeto do mercado, ele faz parte de um convênio, né, que temos entre a Itaipu Binacional, a Fundação Parque Tecnológico Itaipu e o BNDES. Né? Então, e a Prefeitura faz parte desse convênio justamente pela questão do terreno, o local onde seria implantado isso. Isso foi fruto de muita negociação. Né? Então, a instituição que vai fazer a gestão em si, pela natureza jurídica que tem, é a Fundação Parque Tecnológico. Né? Então, por isso a gente está encabeçando, né? Mas aí também com outros parceiros, como o próprio Itaipu, né, na parte de interação ou de prospecção até mesmo de investimento, né, e também o Sebrae, fortemente, como o Márcio Tales já comentou. Tá? Mas a gestão realmente do mercado é da Fundação Parque Tecnológico, que é uma instituição privada sem fins lucrativos. A Prefeitura ela faz a cessão do terreno, uma cessão para 30 anos, né, pelas quais o PTI poderá operar no mercado municipal. Então é importante frisar isso, né, o terreno continua sendo da Prefeitura e a edificação que será erguida nesse terreno, o mercado municipal, ele será do município. Ele não é do PTI. O PTI tem uma permissão de 30 anos para fazer a operação, que é justamente fazer os projetos, edificar a obra e depois fazer a gestão até que ela realmente consiga se consolidar enquanto empreendimento. Mas isso tudo pertence à população de Foz do Iguaçu. E essa tem que ser a ideia central mesmo, né? Exatamente, exatamente. E os resultados, pretende-se criar uma forma, não está definido isso ainda, né? Mas que haja um retorno. Assim como operamos, por exemplo, o Complexo Turístico Itaipu, é operado pelo PTI. O resultado do turismo, ele é reinvestido, né, no caso de fundo tecnológico, ele vira bolsas de pesquisa, projetos de pesquisa que fomentam, né, o que seria a parte de ciência e tecnologia da nossa própria região. Então, a mesma lógica que a gente quer implantar, não sabemos ainda exatamente como vai ser, mas pensar numa lógica também de retorno, né, para a própria sociedade, né, então do bem comum mesmo. E a gente sabe que até com questão de prazos, isso é bastante complicado falar, porque os prazos eles estão em constante mutação, mas a ideia é que uma vez finalizado o projeto, conseguido se discutir a questão do perfil, né, dos negócios que serão instalados ali, a ideia é que a partir do próximo ano já tenha início as obras, pelo menos as obras básicas deste mercado? É difícil fazer uma previsão ainda, porque como nós estamos falando de um empreendimento público, nós vamos buscar, evidentemente, recursos públicos, né? Então, nós estamos no período eleitoral, que agora essas definições, mas a ideia é buscarmos recursos nos ministérios, porque enquanto um aparelho público, o mercado municipal, ele tem várias formas de ser apoiado. Então, por exemplo, ele é ao mesmo tempo um aparelho turístico, nós vamos receber turismo no mercado público, ele é um aparelho de abastecimento da população, então o Ministério do Abastecimento tem interesse que isso aconteça, ele vai viabilizar empreendimentos familiares da região, ele vai ser um canal de comercialização, então nós podemos buscar recursos no Ministério das Cidades, no Ministério da Agricultura, no Ministério do Turismo, e é justamente isso que nós estamos fazendo agora, porque como nós fechamos o anteprojeto e ele dá essa cara que o mercado tem, agora é o momento de nós buscarmos os recursos para fazer a construção dele, para conseguir a construção dele. Então isso pode acontecer em algumas semanas, pode acontecer em alguns meses, e é a partir da viabilização dos recursos que nós vamos ter exatamente o cronograma de construção da obra. Então nós estamos imaginando entre 2 anos e 2 anos e meio entre a busca de recursos e a construção da obra. Porque ela é uma obra grande, né? Nós estamos falando de 24 mil metros de construção. Né? E algo ali em torno então, de 2017, por aí, se tudo correr bem, já estaria pronto para ser inaugurado, né? Exatamente. Esse é o cenário otimista, né? Seria um cenário otimista, levando em conta que tem um tempo para a própria obra, assim como o Márcio Tales comentou. É uma obra que é um terreno de 10 mil metros quadrados, mas de área construída serão 24 mil metros quadrados, né? Então, há uma complexidade aí na captação de recursos, porque nós queremos realmente que o mercado aconteça. E para Foz do Iguaçu é interessante que o quanto mais nós consigamos recursos públicos, fica muito mais fácil depois, né, de acontecer. Quanto menos recursos públicos, mais a gente vai precisar de prospectar investidores mesmo, que também não é uma coisa tão simples de se fazer. Então é um balanço, né, mas nós temos trabalhado ativamente para que o sonho desse mercado se viabilize. Nós estamos trabalhando dedicado full time realmente nisso, né? A Fundação, a Itaipu, o Sebrae, a Prefeitura, todo mundo está trabalhando. Existe um consenso de que é um bem, né? que é uma construção, mas que vai fazer um bem muito grande para a cidade, né? Então, por isso, ele tem prioridade nas nossas ações. Palavras de Cláudio Osaco, diretor técnico da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, e também entrevista com o Márcio Tales da Silva, gerente do projeto do Mercado Municipal na Fundação, e material que você confere na íntegra no site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11 horas e 45 minutos e marcada inicialmente para ocorrer no último dia 11, a segunda Conferência Municipal de Turismo foi adiada para o mês de novembro em Foz do Iguaçu. Em entrevista à CBN, o presidente do Conselho Municipal de Turismo, Licério Santos, disse que um dos motivos para o adiamento foi a realização do segundo turno das eleições. A segunda Conferência Municipal será realizada no dia 8 de novembro, a partir da 1 hora da tarde, no Colégio Agrícola. E o presidente do CONTUR falou a respeito dos objetivos deste evento e também os principais eixos em discussão. É o momento que a população como um todo tem a oportunidade de participar e principalmente de contribuir. É um direito do cidadão, um direito daquela pessoa que trabalha com o turismo, participar das pré-conferências, participar das ações, dos eixos, através dos grupos técnicos e trazer a contribuição para a conferência e dentro do resultado dessas pré-conferências é que nos traz a conferência, e isso é adotado por 2 anos através da Secretaria de Turismo, através da nossa gestão integrada de turismo. As ações definidas na conferência, elas entram para o nosso dia a dia do turismo de Foz do Iguaçu e são acompanhadas. Então aí a riqueza disso é de você ouvir a população, ouvir o acadêmico, ouvir a pessoa que trabalha, que está ligada diretamente ao turismo. Enfim, todas as cadeias sociais participam ativamente das pré-conferências e contribuem para a riqueza desse resultado. Eu posso atestar aqui, inclusive, que essa primeira conferência que tivemos 2 anos atrás, ela trouxe resultados bastante interessantes, até no sentido de pluralidade de opiniões, de posicionamentos, de pontos de vista, porque esse, afinal, é o objetivo, né? Ouvir, captar opiniões aí com relação à sociedade, juntar propostas, enfim, trabalhar efetivamente num consenso, enfim, numa construção coletiva do que se espera para o turismo, para a atividade turística na nossa cidade? Muito se fala em turismo, e tem que se falar em turismo em Foz do Iguaçu, mas esse é o momento onde as decisões do turismo são discutidas de forma plural, de forma absolutamente democrática, onde qualquer pessoa que tenha interesse em dar a sua opinião, fazer a sua contribuição, às vezes de uma maneira bastante simplória, mas de grande resultado. Pessoas que trabalham num restaurante, por exemplo, e percebem que naquele local existe um problema de trânsito e a gente, a comunidade do turismo não tem uma solução sobre isso, ele trazendo para as pré-conferência, isso aí passa durante a conferência a ser um plano de ação, sabe? Então, através dessa contribuição da população é que se tem essa qualidade na conferência e nos próximos 2 anos de ação dentro do que for definido na Conferência Municipal de Turismo, nesta segunda conferência. Quais são os eixos? São 4 eixos que estão sendo trabalhados nesta Conferência Municipal de Turismo, nessa segunda edição? São 4 eixos. O primeiro deles é trabalho e renda, né, que vai tratar sobre uma agregação de valores ao trabalho, a preocupação, a pessoa que trabalha com o turismo em todos os aspectos, ele tem a oportunidade de estar tratando disso e trazendo informações. Ou sobre a infraestrutura, que é um tema permanente e a gente tem que estar sempre muito atento. Eu acabei de citar um exemplo, às vezes, de um problema localizado de trânsito e que às vezes pode ser facilmente resolvido com uma mudança de tempo de um semáforo, por exemplo, e isso trazendo é resolvido, como também os grandes problemas estruturais que nós temos em Foz do Iguaçu e que são debatidos nessa pré-conferência e na conferência. A educação turística, que é uma vocação de Foz do Iguaçu, nós tivemos várias ações juntamente com a Secretaria de Educação na inserção de conteúdo de turismo nas grades escolares, e isso volta ao tema novamente e é muito importante. E por fim, o turismo e a cidade, onde a ideia desse eixo é fazer com que o cidadão reflita e traga novidades, informações e contribua para que o munícipe aproveite melhor a sua cidade, que ele conheça melhor a sua cidade, aquilo que gente do mundo inteiro vem aí como um sonho de viagem, e nós temos aqui do nosso ladinho, muitas vezes ele não é tão bem aproveitado pela comunidade, então a gente quer, através da conferência, oportunizar isso e pedir sugestões e melhorar esse relacionamento cidade-turismo, né? Essa é a proposta. Quem quiser até se informar, pode entrar em contato direto com Conture e também com a Secretaria de Turismo ali na Avenida das Cataratas? Sim, sem dúvida. Ali nós temos os grupos técnicos ali na Secretaria de Turismo, né, das 8 até as 14 horas, que estão à disposição para qualquer tipo de informação sobre a Conferência Municipal de Turismo. Essas as palavras de Licério Santos, presidente do Contura, a respeito da Conferência Municipal de Turismo, que foi reagendada, então, para o mês de novembro, para o dia 8 de novembro. Entrevista que está disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br. E a seguir, no CBN Turismo, vamos conferir a agenda para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento, a melhor picanha na Pedra de Foz está no Jardim da Cerveja. 3574-5556. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 54 minutos aqui em Foz do Iguaçu, a temperatura neste instante com muito calor aqui na fronteira, está na casa dos 35 graus. E no mês de novembro acontece em Foz do Iguaçu a segunda edição da Virada Cultural. A população terá a oportunidade de conhecer um pouco mais da cultura diversificada da cidade e também curtir shows nacionais e estaduais sem custo algum. O evento acontece nos dias 15 e 16 de novembro, fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Cultura e a Fundação Cultural de Foz do Iguaçu. Para animar a Virada Cultural de 2014, foram confirmados dois grandes nomes da música, principalmente do rock nacional, a banda Ira e também o cantor, compositor, músico Arnaldo Antunes, ele que passou pelos Titãs, teve também a experiência dos Tribalistas recentemente, enfim, um dos grandes nomes desta música no Brasil. A programação ainda está sendo definida, qual será a ordem, quem se apresentará em qual dia, em qual horário. Virada Cultural que acontece neste ano ali na Praça da Bíblia, ao lado da Avenida República Argentina, no Jardim São Paulo, que terá atividades também, bandas estaduais, bandas locais, teatro, dança, uma ação especial do Detran realizada ali no local, enfim. Virada Cultural que aconteceu pela primeira vez aqui em Foz do Iguaçu no ano de 2012, em 2013 não aconteceu e agora 2014, felizmente, voltando como opção aqui na Terra das Cataratas. CBN Turismo. Fim de semana de Oktoberfest em Marechal Cândido Rondon e também na cidade de Rolândia. Vamos conferir agora algumas opções para Foz do Iguaçu e região fronteiriça. Quem gosta de rock pode conferir a apresentação de Beatles Cover no Zeppelin Old Bar. No Balinas Pub tem festa fantasia temática com o Halloween. No London Club, música eletrônica. Na ONU Music Hall aconteceria o show de Israel Novaes, mas este show foi cancelado. E no Woods Bar, sertanejo nesta noite com Léo Max e Renan e o cantor Alexandre Nunes. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 18 de outubro de 2014. Programa que teve os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras informações locais no site cbnfoz.com.br, onde também postaremos daqui a pouquinho este programa para que você possa acompanhá-lo. Na sequência tem um horário eleitoral gratuito, logo depois aí do repórter CBN, e a partir do meio-dia e 20, programa revista CBN em rede nacional. CBN Turismo. Oferecimento, La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália.